a proletaria do meu povo. Eu falo porque sí, porque me gusta. Porque me peta, e quero, e dame a gaña. Porque me sai de dentro, al lado fondo. Dunha tristura aceda que me abrangue. Ao ver tantos patufos desleigados. Pequenos mequetrefes sin raíces. Que a pobra garabata xa non sabe. Afirmarse no amor dos devanceiros. Falar a fala nai. A fala dos avós que temos mortos. E ser, co rostro erguido, mariñeiros, labregos do linguaxe. Remo e arado, proa e rella, sempre. Eu falo a porque ti, porque me gusta. E quero estar cos meus pais, xente miña. Ver todos os homens porque son de longo. Unha historia cotidiano de volvoretas, de lume vento sobre os ollos nus. Eu non podo arredar as miñas verbas de todos os que sofren neste mundo.